859 da Colos 35, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, 3259, bom dia. Gente, Mike Eco Delta, Solos 35, frequência livre, estacionar. Bom dia, tá 3859. Tá 3859. Tá 3521. 3521, clear to take off runway 10, the wind is 100 degrees, 13 knots. To take off 3521. Departure autorizado o táxi, reporta para ingresso na 17 Kilo Papa Vito. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, Kilo, Papa Vitor. Torre Salvador, bom dia, Gol 982. Gol 982, continua a aproximação, bom dia, aguarda a autorização de pouso, não no zero. Guardando a autorização, tá estabilizado, baixado, trabalho. Inicia de imediato, Kilo Papa Vitor. Autorizado, vento 1 centena com 13. Gol no 982, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, com 14 nós. Autorizado pouso, do pistão no zero, gol 982. O Kilo Papa Vito decola aos 42, controle agora em 119 decimal 8, tem um bom voo. Muito grato, Vito. Lima Kilo Zulu autorizado inicial táxi, reporta para o cruzamento da 17. Autorizado cruzamento, após prossegue Quebec, Mike na Lima, chama o solo 121 decimal 9 para o cruzamento do pátio. Whisky Kilo Zulu, bom dia, livre acionar e chama pronto para o táxi. Tá livre o táxi, reporta para ingresso 917, Whisky, Kilo Zulu. Gol 1982, solo aos 44, 121, decimal 9 agora. Já não, Gol 1982. Bom dia, Gol no 888, passando externo, baixado e checado. O Gol no 888, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, com 13 nós. Livre pouso, Gol no 888. Whisky Kilo Zulu autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Bom 9251, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, 9251. Bom 9888, salas 48, direita 121, décima nave. 19, grata. Quilo Zulu autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 080 graus com 1-4 nós. O Gol 9251 livre a decolagem da 1-0, o vento 080 graus, 1-4 nós. Livre a decolagem, cabeceira 1-0, Gol 9251. Papatango, Whisky Kilo Zulu, decola ao 50, controle agora em 1-19.8, bom voo. Bom 9251, decola ao 50, controle agora em 1-19.8, tem um bom voo. Obrigado, pode ir. Oi, Salvador, Chané 6250, bom dia, passou acima, baixou até a luz, Zol. Salvador, Chané 6250, bom dia, tráfego avistado, livre pouso na 1-0, o vento 1-0-0 graus com 1-4 nós. Livre pouso na 10-6250, chegou. Ocean 6250, solo ao 53, libera a direita e chama ao solo 121 no décimo 9. Transformador, bom dia, boa noite, 073, transformando com a cidade para onde? Salvador, Gol 1073. 1073, autorizado a linha aérea decolar da 10, vento 100 graus, 14 nós. A linha decolar da 10, Gol 1073. Gol 1073, decola 01, controle agora em 119.8, com o voo. 19.8, Gol 1073, obrigado. Salvador, bom dia, tá 386, 3 milhas do Ilha Sierra, visual, baixar de trabalho. Tá 386, continua a aproximação, reporta marcado externo embaixo travado. Vou reportar. Bom dia, Torre, Salvador, Oxané 63, 1-1, ponto 0-0, pronto, decorde imediato. Ciente, o Oxanã 63 do 91, a linha decola sem parada, o vento 090 graus com 14 nós. Linha decola, Oxanã 63 do 91. Passagem travado, 3896. Sente, aguardando pista livre, 3896. Aguardo. Então, 3896, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 12 nós. Pouso no 0, 3896. Oxanã 63 11, decola ao 05, controle agora 119.8, bom voo. Controle agora 1198, Oxanã 63 11, obrigado, bom dia. Então, 3896, solo 07, chama agora o solo 121, décimo 9. Décimo 9, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, o Alpha Cargo 8487, estabilizando o localizador do ILS X-Ray 10. Abissa, cargo 8487, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Saracona embaixo travado, Abissa, cargo 8487. O Abissa abaixou e travou? Afirmativo, agora abaixou e travado, Abissa cargo 8487. Ciente, Abissa cargo 8487, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 080 graus com 1 ou 4 nós. Ok, livre pouso, poderia confirmar o vento? 080 graus com 1 ou 4 nós. Ciente, 080 com 4 graus, livre pouso, o vento está 1 ou 0, Abissa cargo 8487. Torre Salvador, 35414, final localizador, bom dia. Final ILS. 35414, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Vai, aguardar. Abissa 8487, solo 12, direita 121, décimo 9, solo. 1219, direita 8487, obrigado. Torre, é o Papa Romeo, Oscar Mike Serra. O Oscar Mike Serra, o ajuste no 015, continua a aproximação, reporta final de 3 milhas, cabeceira 17. Reportará 3 milhas do 17, Oscar Mike Serra. Reporte quando visual com a TR da trip final da 10, Oscar Mike Serra. Chamará quando visual com a aeronave na final, Oscar Mike Serra. O trip 5414, check 3, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 15 nós. 090 com 15, baixou e travou, o 5414 da trip tem o pouso autorizado. Mike Serra, visual com a aeronave na final da 190. Condição de prosseguir a aproximação aguardando liberação do eixo da 17 livre para pouso, olha como é que serra. Afirmo. Gente, aguarda a autorização de pouso, olha como é que serra. Vento 090 graus com 13 nós, tem livre de pouso, 97. Tem, só fica mais certo. Trip 5414 no solo 15, libera a direita na eco e chama o solo 121 decimal 9. 219, libera na eco, trip 5414. Lima Kilo Zulu alinhar e manter, cabeceiro 10. Lima Kilo Zulu autorizado a decolagem pista 10, o vento 090 graus com 13 nós. Oscar Mike Serra, solo aos 16, qual bate? Seria bate 5 ou bate 4? Pode realizar o 180 e ingressar a primeira esquerda até o pátio 5 e atentar o balizador. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, decola os 18, controle agora em 1, 19, 18, bom voo. 198, grato, Lima, Kilo Zulu. contigo, 983, com espera no zero, então. Voo no 983, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o tempo 1000 graus com 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, voo 93. Voo 983, decolado aos 30, controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia, voo 983. Salvador, bom dia, Bono 397, ponto de espera da 90, pronto. Bono 397, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 090 graus com 14 nós. Liga, linha decola da 10, gol 397.